certo sobre conceito de produção, utilização de samba, sem desvalorização do artista. Fala isso aí, MC, qual é? Fita cassete vai dar play no deck duplo. Lupa dos gringos pra cantar com os loop que vem. Chiado e sujo em casa, preparação. Antena com bom brilho. Gravo a música das rádios, faça arte como ninguém esculpiu. Escuto com atenção assim, balançando a cabeça, marcando cada compasso, por ser que não vem a vinheta. Mary J, é o da C, Roberto Rey. Foi lupado, bate forte, o coração tá terminado. Na gambiarra o Mike já tá sem capa pra gravar. Umas fitas e um tubo de diploma deu pra segurar. Sem pedestal vou falar. Subi o braço da prateleira, tomara que mãe não note. Ela perde as estribeiras, um MC de pé. O Mike ralé, uma fita qualquer pra gravar. Tô pronto e não importa as condições, eu amo essa porra e ponto. Hoje por aqui na Rádio Subterrâneo, muito som de qualidade com Zóio MC, Ed Prado, Willy e muito. Minhas gambiarra é minha vida, faz bater o coração. Faz sair do lixo que a gente chama de canção. Não é exaltando a dificuldade, a gente faz pra melhorar. Fica assim, se a gente vai se jogar. Minhas gambiarra é minha vida, faz bater o coração. Faz sair do lixo que a gente chama de canção. Não é exaltando a dificuldade, a gente faz pra melhorar. Fica assim, se a gente vai se jogar. Eles querem que eu seja mandrake, mas eu tô mais pra breve. Do meu gorro só sai o que posso reutilizar. O resto, minhas paredes estão tipo queijo suíço, tanto furo de prego que eu venho batir. Minha irmã não pode saber, ela fica louca. Eu cendi pras fitas virgem, sumi umas do guarda-roupa. Gravação efetuada, subiu o exit, voz cá entre nós. Agora escuta minha voz. Mas tinha alguns problemas, um deles rebobinar. Que era na ponta da caneta e tudo estava a girar. Tá tudo pronto no ponto, agora é hora, espero. Pego as fitas e um rolezinho com um alquimia amarelo. Não tá bom assim? Mas assim foi bom. E eu trago isso como aprendizado, irmão. Cantando em cima de loop, escutando voz do chiado. Não tem outra vida, mas amo essa parada. Minhas gambiarra é minha vida, faz bater o coração. Faz sair do lixo que a gente chama de canção. Não é exaltando a dificuldade, a gente faz pra melhorar. Fica assim, se a gente vai se jogar. Minhas gambiarra é minha vida, faz bater o coração. Faz sair do lixo que a gente chama de canção. Não é exaltando a dificuldade, a gente faz pra melhorar. Fica assim, se a gente vai se jogar.